Atenção, atenção, de volta a voz do interior do estado, cantando sangue nos palcos de barro. Nem os palácios que aprisionam os bandidos, presídio, cada distrito é um incentivo, outro verso agressivo. Quem já puxou cadeia sabe o que eu tô falando. Quem vive na pobreza entende o que eu tô cantando. Já quatro mano ali esquecido, morrado entre o capu na cabeça e o serviço braçal sendo escravo. Pra quem achou que a derrota era inevitável, sair do fundo do poço e subir até o topo arrombado. Sobrevivente do sétimo dia escuro, só não aprendi a relatar esperança em dia de luto. Sem amor, só terror, puta que pariu, doutor. Hoje é você, filho da puta, que ajoelha e implora amor. Eu não criei as leis do seu sistema, porco é gasolina, palito de fósforo em cima dos corpos monstro. Como fala que nunca, se é nós que tá aí já. Veste a camisa de aço e põe trina na cá. Sobe na laje no alto de alguma favela e mostra porque no norte do Paraná a terra é vermelha. Como se fosse Halloween, os monstros voltaram de novo. E faz o sistema tremer como um estrondo. Como se fosse Halloween, os monstros voltaram de novo. Como se fosse Halloween.